Olá, eu sou Shirley Vajon. Vamos orar juntas hoje? Gostaria de compartilhar com você essa oração, essa intercessão que vamos fazer para os nossos esposos. Foi uma estratégia que Deus me deu e com certeza vai ser muito bom orar junto com você, mulher de Deus, intercessora do Senhor. Eu creio no fundo do meu coração que Deus vai ouvir o nosso clamor e que Ele vai fazer coisas maravilhosas. Aleluias, aleluias, aleluia, Senhor Deus, aleluias, Santo de Israel, aleluias, maravilhoso Deus, Senhor da glória, oh Paizinho querido, nós queremos entrar, Senhor, na Tua presença, nesta hora. Senhor amado, nós queremos, Senhor, se achegar ao trono da graça, diante do Teu trono que é cheio de glória e de majestade. Nós queremos entrar na Tua presença, como mulheres de Deus, como intercessoras. Queremos adentrar na Tua maravilhosa presença, com ousadia, Senhor. Pelo vivo e pelo novo caminho, que é o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, nós adentramos agora, Senhor, diante do Teu trono, na sala da majestade, para conversarmos contigo, para pedirmos, para clamarmos, para que o Senhor olhe para a nossa casa, para que o Senhor olhe para nossas vidas. Queremos interceder pela vida dos nossos esposos. Queremos colocar eles diante da Tua presença. Queremos pedir nesta hora como mulheres de Deus, que o Teu Espírito venha esquadrinhar o coração dos nossos esposos. Esquadrinha, Senhor, esquadrinha os corações dos nossos esposos. Esquadrinha o profundo, o interior do coração deles. Ah, Senhor, nós cremos no poder da oração. Nós cremos, Senhor Deus, no poder da intercessão. Nós cremos, Senhor, que Tu és o Deus que não despreza o clamor de uma mulher aflita. Tu és o Deus que não despreza o clamor, Senhor Deus, daqueles que chegam na Tua presença. Papai, a Tua palavra diz que Tu moras em um lugar alto, no sublime trono, mas Tu moras também com a aflita, com a mulher abatida, com a mulher angustiada. Ah, Senhor, nós queremos chegar na Tua presença. Queremos chegar na Tua presença nesta hora. Queremos interceder pela vida daqueles a qual nós amamos, Senhor. Aqueles que Tu colocou no nosso lado, como esposo, como marido, como homem que vai caminhar conosco nesta terra. Ah, Senhor, olha para o coração desta mulher. Olha para o coração dela, Senhor. Olha aquilo que ela sonhou, que ela planejou quando ela se casou com este homem. Ah, Senhor, ajuda, ajuda. Vai no profundo do coração, Senhor Deus, deste homem. Vê, Senhor, o que tem impedido ele, Senhor, de ser um homem de sucesso. O que tem impedido ele de ser um homem vitorioso. O que tem impedido ele, Senhor Deus, de romper, de realizar as obras que o Senhor preparou para ele antes da fundação do mundo. Oh, Senhor, como mulheres de Deus, nós chegamos na Tua presença nesta hora. Ouve, Senhor, a nossa intercessão. Pai, nós acreditamos, Senhor, que a oração é a chave que move o Teu coração. Nós acreditamos, Senhor Deus, que a intercessão, Senhor Deus, move o mundo espiritual, move o mundo material. Oh, Senhor, vai com Teu Espírito agora. Vai, Senhor, esquadrinha, o coração deste homem. Ó Senhor, tira toda a dureza deste coração. Tira do profundo deste coração tudo que tem impedido este homem, Senhor Deus, de crescer. Ó Senhor, tudo isso que tem entristecido o coração dele. Tira toda a dureza, tudo que tem impedido este homem de ouvir a tua voz. Tudo que tem impedido este homem, Senhor Deus, de ser guiado por ti, de ser direcionado por ti. Ah, Senhor Deus, toda a obra do inferno que tem agido no coração deste homem, vai desfazendo agora, vai desfazendo agora, vai anulando agora, vai repreendendo agora, Senhor, pelo poder e pela autoridade do teu santo nome. Eu clamo a ti, Senhor, pelo poder do teu sangue precioso que foi derramado naquela cruz. Eu clamo a ti pela vida dos nossos esposos. Levanta, Senhor, homens de Deus. Levanta, Senhor Deus, homens compromissados com a tua palavra. Ó Senhor Deus, nós profetizamos como mulher de Deus nesta hora, que os nossos maridos serão homens vitoriosos, serão homens esforçados, serão homens que têm a mente de Cristo. Tira, Pai, tira, Senhor Deus, toda a imoralidade sexual da vida dos nossos esposos. Tira toda a dureza do coração. Tira toda a desobediência à tua palavra da vida dos nossos esposos, Senhor. Vai com a tua graça. Vai movendo, Senhor Deus, na vida dele. Vai operando na vida dele poderosamente. Quebra todo laço, toda astúcia de Satanás contra a vida deste homem, Senhor. Quebra, quebra, Senhor Deus, todo levante das trevas, tudo que tem enganado este homem, tudo que tem feito ele seguir por caminhos que não são os teus caminhos, Senhor. Ah, Paizinho, todo espírito de engano que tem agido neste coração, vai calando esta voz, vai cessando esta voz, Senhor, pelo poder e autoridade do teu maravilhoso nome, Senhor.